melhor agora. Quero ouvir todo mundo cantando com a gente, nas palmas, no pé e no rebolado da morena. Vamos lá! Olha o rebolado que a morena tem, tá me deixando louco nesse vai e vem. Tá me deixando louco nesse vai e vem. E vai subindo e vai descendo, destilando seu veneno. Ela tá quente e eu já tô fervendo. E vai subindo e vai descendo, destilando seu veneno. Ela tá quente e eu já tô fervendo. Essa morena eu já saquei que tá na minha. Danada essa safadinha e já tá me dando mole. Vou dar um bote feito cobra venenosa. Vou cuidar dessa gostosa que fica no boli boli. Ela dança pra mim, eu danço pra ela. Ela cola em mim, eu colo na dela. Sanfona gemendo, eu olhando pra ela. E ela me querendo, ela dança pra mim. Eu danço pra ela, ela cola em mim. Eu colo na dela. É sanfona gemendo, eu olhando pra ela. E ela me querendo. Ô Bruno, fala Marrone. Você viu o jeito que a morena tá me olhando? Que nada, Marrone, ela tá ligada na minha. Você tá enganado, cara. Eu não quero nem saber. Eu vou é partir pra cima, meu irmão. Olha o rebolado que a morena tem, tá me deixando louco nesse vai e vem. Olha o rebolado que a morena tem, tá me deixando louco nesse vai e vem. E vai subindo e vai descendo, destilando seu veneno. Ela tá quente e eu já tô fervendo. E vai subindo e vai descendo, destilando seu veneno. Ela tá quente e eu já tô fervendo. Essa morena eu já saquei que tá na minha. Danada essa safadinha e já tá me dando mole. Vou dar um bote feito cobra venenosa. Vou cuidar dessa gostosa e ficar no vole vole. Ela dança pra mim, eu danço pra ela. Ela gruda em mim, eu grudo na dela. É sanfona gemendo, eu olhando pra ela. E ela me querendo, ela dança pra mim. Eu danço pra ela, ela gruda em mim, eu grudo na dela. É sanfona gemendo, eu olhando pra ela. E ela me querendo, ela dança pra mim. Eu danço pra ela, ela gruda em mim, eu grudo na dela. É sanfona gemendo, eu olhando pra ela. E ela me querendo.